Nono, 8 no 7. Ele está com esperto estacionamento, posição 2. 1-8, 1-7, está autorizado para chegar no estacionamento, mano. Pronto, tá. Autorizado, 1-8, 1-7. Botão rebocando da posição 07 para a posição 04. Está a princípio autorizado o reboque apenas até outra vez ponto 62 e agora as pessoas. Bono 897, pronto, táxi, PAV, 191, 4 horas, Galeão. 817, autorizado táxi via Taxi India, ponto Esperadão no 0, chama a torre em 1895, pode usar o altímetro no 0 no 4. Paulo, voo no 817. O 1897, está autorizado o táxi em Índia, ponto Esperadão no 0, chama a torre em 1895, pode usar no 0 no 4. Índia, ponto Esperadão no 1895. Voltando no através do 612, está autorizado para seguir o rebote até a posição 04 do Pat 1, ficando apenas atento ao Boeing da Gol. Torre, boa noite, boa noite. Quando pega da 0 para 1. Boa noite, no site, muito bom dia. Está autorizado a alinhar e decolar a pista no 0. O vento 160 graus, 04 nós. Alinha e decola da pista no 0, boa noite, no 0. Decolado 40, chama controle 120-208. 208, boa noite, Controle, boa noite, Gol 9817, decolou, não se escuta. Boa noite, Gol 9817, contato, submantendo 360 na saída da El, Leda, pós-bridge. 360, saída da El, Leda e após bridge, Gol 9817. Então. Salvador, bom dia, OTAN 3399, ciente da informação, é... O 3399 está autorizado Guarulhos, no voo 3660, decola da 10 com curva direita, na saída da Euleta Bridge, onde intercepta para o 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle APR 120, décimo 8, transponder 5172. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, da Euleta 120, décimo 8, controle 5172 do transponder, da Euleta Bridge, Amper Zulu no meio, TPHZ, TAN 3399. TAN 3399, transponder 5172, seu apronto se estiver funcionamento. 5172, chamando apronto 3399. Cono 897, chame agora Recife, frequência 1251, alterno 33 decimal 95. Gol 1, boa viagem. Estimativo, gol 1897, chame Recife agora 1251, alterno 33 decimal 95. Gol 1897, boa viagem. Aqui é 251, confirme o alternado? Alterna 133, decimal 95. Ok, 1395, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 399, acesso por sol. Por gentileza, quando pronto para acionamento e pushback, chamem 1 no 8, decimal 95. 3895, chamará 3399. Equador, bom dia, o TAN 3399 para acionamento na posição 8. Confirma, TAN 3399, solicitou acionamento posterior pushback. Afirmativo, senhor. 3399. Ciente do acionamento, chame pronto pushback 3399. Chamará 3399.